enquanto existe viola, cantador tem que viver. Até no ano 2000, se uma viola só existir, garanto vai ser a minha que não parou de tinir. O cantador sem viola na carreira nada tem. Minha viola é divina, das mãos de Deus é que vem. Quem não gosta de viola, não gosta de Deus também. Adormecido, coração ferido por golpes fatais, ninho sem ave, jardim sem flor, começo de dor, final de uma paz. No teu recanto cheio de tristeza, chora a natureza, o riacho murmura. Vivo na cidade, sou um pobre coitado, longe do roçado, colhendo amargura. Os donos do mundo com golpes vibrante, meu sertão gigante fez adormecer. Velhas tradições caíram pra sempre, ficando somente a brisa gemer. Descendo serra entre verde e mato, soluça o regato despertando a fonte. Até a lua que era risonha parece tristonha lá no horizonte. Vazio devagar vai morrendo, em silêncio sofrendo a destruição. Igual tecido desfeito em retalho, gotas de orvalho sumindo no chão. Lágrimas de sangue derramando eu vejo, muitos sertanejos com alma ferida. Meu sertão vazio dorme soluçando, acorda chorando nas manhãs sem vida. Aqui bem distante um grande desgosto, sentindo no rosto meu pranto cair. Sertão vazio é um reinado sem rei, teu nome gritarei pra cidade ouvir. As grandes cidades sem agricultura, ninguém segura sua marcha ré. Querido sertão, poderosa raiz, sem você meu país não aguenta de pé. Só de estrada, quem saiu de lá com vida de um estouro de boiada. Briga de foice no escuro, pra ele é marmelada. Pra quem já caiu no fogo, uma brasa não é nada. Molhado de chuva não tem medo de sereno. Quem perdeu um grande amor, desprezo é café pequeno. Água quente é refresco pra quem já bebeu fervendo. Quem

você precisa tem aqui pra valer. Porto Murtinho já reconhece o valor. Quem compra uma vez, sempre volta por amor. Casa do Fazendeiro HD, onde o cliente é patrão. Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Tá entrando no ar, o Bandas e Companhia no ar. Bandas e Companhia. O melhor das bandas do sul do Brasil. Bandas e Companhia no ar. Agora, pra você ouvir o melhor das bandas do sul do Brasil. Bandas e Companhia no ar. Está no ar, Bandas e Companhia no ar. Bandas e Companhia. Aumenta o volume, moçada. A partir de agora tem mais uma edição de Bandas e Companhia. Obrigado por você estar sempre comigo. Meu nome é Nando Pinheiro e aqui você já sabe, com o melhor das bandas do sul, vamos fazer um mix musical, regionalização, cultura, alegria e, é claro, a sua música. Tem muitas indicações. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Bandas e Companhia. Uísque pro povo, garçom. Quando lembro dela eu choro. Ela é a mulher da minha vida, eu sou seu fã. Ela é a mulher que eu mais adoro. 8:51. Uísque pro povo, garçom, e vamos beber todas com céu e cantos. O garçom chegou na minha mesa e me perguntou o que foi. Perguntou por que estava tão triste, chorando. Será que posso lhe ajudar? Respondi, traz o uísque, que é pra mim desabafar. O meu coração está ferido, tudo foi por água abaixo. E aquele amor que eu tanto sonhava, hoje vejo em outros braços. Vou encher a cara. Por favor, te peço, eu preciso do seu ombro, amigo. Não vivo sem ela. Achar que só saio daqui de manhã. Uísque pro povo, garçom. Quando lembro dela eu choro. Ela é a mulher da minha vida, eu sou seu fã. Ela é a mulher que eu mais adoro. Chega mais, Júnior. É isso aí, Joe. É céu e canto. Coração está ferido, tudo foi por água abaixo. Aquele amor que eu tanto sonhava, hoje vejo em outros braços. Vou encher a cara. Por favor, te peço, eu preciso do seu ombro, amigo. Não vivo sem ela. Pode despachar que eu só saio daqui de manhã. Uísque pro povo, garçom. Quando lembro dela eu choro. Ela é a mulher da minha vida, eu sou seu fã. Ela é a mulher que eu mais adoro. Eu choro, eu choro. Ela é a mulher que eu mais adoro. Eu choro. Que eu mais Bandas e Companhia. O melhor das bandas do sul do Brasil. Bandas e Companhia. Mas a solidão me derrubou de vez. Esta é a última noitada, meus caros amigos. Eu agradeço por estarem comigo nesta minha despedida. Eu pago mais uma rodada aqui nessa mesa pra gente brindar com bastante cerveja. O dia D da minha vida. Eu tô voltando pra ela. Deixei de ser vida torta. Daqui a pouco vou pegar a estrada. Mulher amada, me chamou de volta. Eu tô voltando pra ela. Eu já paguei meu castigo. Adeus, amigos, eu estou voltando. A mulher que eu amo quer ficar comigo. Chamou de volta. Eu tô voltando pra ela. Eu já paguei meu castigo. Adeus, amigos, eu estou voltando. A mulher que eu amo quer ficar comigo. Adeus, amigos, que eu estou voltando. A mulher que eu amo quer ficar comigo. Jogo tudo pro alto. Te quero na hora. Mesmo que seja pra te ter somente por um momento. Te quero agora. Você não sai da cabeça. Fico falando seu nome. Sua lembrança me atenta. Sua paixão me consome. Preciso do seu carinho pra despertar meu desejo. Eu não sou nada sozinho. Tudo pra mim é você. Quando você me telefona, eu jogo tudo pro alto. Mesmo que seja pra te ter.

consigo